2699, autorizado decolagem Suma 0, vento 160 graus, 07 nós. Autorizado decolagem Azul 69, Suma 0. Coração para o sequenciamento, curva direita, proa 235, limite radial 280 do Velho de Salvador. 235, limitado pela 280 do Salvador. O 1645, alteração para final do LSX-Way, curva esquerda, proa 210, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 210, limitado pela 280 de Salvador. Gol 1645, desce para 70 ainda. Ainda mantém o 070, aguarde descida, gol 1645. Gol 699, decolou os 27, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. Seria o azul, né? Mas tudo bem. Um bom serviço aí. 372, se quiser informar, faz já. Passou 03, autorizado DNA e decolar. No 645, autorizado desvio, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Vai de AI, então aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Oscar Papagolf para descida. Oscar Papagolf, desça para 4.000 pés, ajuste na 096. 4.000 na 096, Golf. Controle, boa noite, Azul 6919. Azul 6919, contato radar via Cyberson 1, suba para nível de voo 320. Via 320, Azul 6919. Gol no 645, desça para 3.000 pés e ajusta na 096. 096, 3.000 pés. Vou desviar à direita, para proa 220. Voa no 645, tem que autorizar desvio, porém desça até o nível de voo 070. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas, rumo sudeste, rumo sudoeste, cruzando 5.600 pés, desça para 4.000 pés, o tipo é um Charlie 402. Teste, tem um tráfego de teste. Seria ótima para o Azul 699? Azul 6919, foi Leda. Quando Leda? É, acho que Leda não pertence, confia. Confia, Azul 6919? Leda é a Sambo, não é isso? Sambo, após Sambo Leda, depois Mótiva. É, então tá bom, estou indo para Leda. Vou no 645, desça para o 060. 060 no 645. Eu chamo o controle de Salvador no 20, décima 8. No 20, décima 8, grata, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite. Pastor 03, decolado da pista 10. Pastor 03, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 110. Saída Conde para o 110, Pastor 03. Agora, sendo a proa do 366, pode descer? Proa no 645, desça para 3.000 pés, o ajuste no 096. 096, 3.000 pés. Então, 145, já efetuou o procedimento RNAV ou LS X-ray? O LS X-ray. Gracias. É o LS X-ray, eu botei o whisky, pode ser? Autorizado, LS Whisky, foi na produção Serra Vitor 366, desça para 25003. Autorizado, afinal, LS Whisky, reporta estabilizado. Reporta estabilizado. Um azul 699, dirigiu à esquerda, nessa formação. Pro 180. Azul 699, ciente, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Ciente. Azul 5, copiou o controle? Ok, vai efetuar o uísque descendo para 2.500. Tenente, reporta estabilizado, gol no 645, o ajuste no 0 no 6. O 50, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. Esquerda 150, no meio, 1096, Desvio de 10 graus à esquerda. Pastor 03, autorizado. Desvio após o Vasconde. Autorizado, desvio após o Vasconde, pastor 03. -999, após o desvio, autorizado Mótima. Após desvios Mótima, azul 699. Catan Golfe Golf, desça para 2.000 pés, autorizado a final LS X-ray, reporta estabilizado. 2.000, reporta vai estabilizado na X-ray, Golf. Estabilizado em LS, gol 1645. Gol 1645, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, uma boa noite. Oi, Salvador. Boa tarde, gol no 645, está estabilizado né, na sala de LS Whisky. Gol no 645, antes da aproximação, chame reporte fundo visual com campo, ajuste o altímetro no 0 no 6. No 6 já visual, senhor. Desça para 2009, Olimpo 02, reporte para a descida. Desça para 200, Olimpo 02. Confirmou, volta lá. Angosto, Golf, complete final LS X-ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Golf, 7295. Papagolf, Oscar Papagolf. Capitão Oscar Papagolf, seu instalador prossiga. Estabilizado no localizer. Capitão Oscar Papagolf, continue a aproximação. Chame quando o visual com o campo, ajuste o altímetro no 0 no 6. Camarada visual. Voo no 645, já se encontra visual? Visual. Voo no 645, autorizado por pistola 0, vento 150 graus, 08 lance. 5008, obrigado. Papagolf visual, 2400 aí. Gente, o Papatão Golf, o Papagolf, continua a aproximação, aguarde a atualização de voo. Golf. Estou em Salvador, boa noite. Na 3145, ponto de espera da 10, pronto. 3145, mantém o ponto de espera da 10. Mantém até 3145. Olímpico 02, está no ideal de descida. Olímpico 02, desça para 2 mil pés, o ajuste no 096. Autorizada final de ASSUE, reporta estabilizado. Vem descendo para 2 mil pés, reporta estabilizado no INS da 10, Olímpico 02. Agora para autorizar a decolagem do tráfego. Gente, Papatango Alasca pagou o voo instrumento cancelado aos 37 da presente. Curva esquerda, realiza uma base pela direita, pistola 7. Chame quando na final, pistola 7. Alasca Papagolf. Novo. Obrigado, Daniel. Valeu. 3145, autorizado. Daniel, manter, cabeceira no 0. Ali, mantenha no 0, usando 3145. Voo no 645, fala 38, libera primeiro direito, chama o Sol Salvador, no 21 decimal 9. Direita 219, 645, gol. O Papagolf confirmando o tipo do equipamento, é um Charlie 402? Exatamente. Gente. Pastor 03 na Pro de Fonte. Gente, copiado, pastor 03. 79. Livre de decolagem, pista 10, tá? 3145. Pista na perna base pela direita, trem baixado, travado. Oscar Papagolf, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso, 17, pouso. Estabilizado no localizador 502. Olhem para o 02, complete final LS Actuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. Para a torre, 118.95, olhem para o 02. Adoro, olhem para o 02, na aproximação final do LS. Grito 02, continua a aproximação. Reporte com visual com campo, ajuste altímetro no 06. É só visual com campo, olhando para o 02. Grito 02, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Oscar Papagaio, Papagaio 42, confirmando 45. Gente, libere a passagem, está na frequência livre. A patrulha está 3145, precisa manter para a 1195, escreve essa informação. Está 3145, autorizado, desvio após voo Leda. Pode agir Leda, está 3145. Boa noite, Cené 6201 no visual com tráfego na curta. Pronto para decolagem. Cené 6201 após o P3 da Força Aérea na curta final autorizada. Aliás, manter, que está para ser 1-0. Após o P3 ali, manter 1-0, 6201. O Olimpo 02, solo aos 46, libere primeira direita, taxi via Alfa, chame novamente na taxi Delta para o cruzamento. Vamos liberar primeira direita, o Olimpo 02, Alfa, na Delta, chamará para o cruzamento. Informa um carro próximo ali à cabeça do 7 com a luz verde, jogando ali no visual do pessoal que está vindo para pouso. Não compreendi, poderia informar novamente? Tem um carro que está aí perto do aeroporto, está com uma luz verde, que está refletindo na final. Está prejudicando um pouco a visão aí na final. Sim, chegamos a informar em Infraero, o Olimpo 02, grato. Ajuste no 016. 1016, partindo via do MED 1 até 4000, ouro 966. Né, próximo. Renan 6201, autorizado decolagem de pista 10, vento 130 graus 099. Autorizado decolagem 10, Renan 6201. O Xenem é 201, decolou 48, no controle de Salvador, na 20 do Cima 8. 208, na 201, no bordo. Cima 1. 28355, tá? 3145, bordo. Controle de Salvador, uma boa, Xenem é 201, São Bruno, passa 2 seu pé. O Xenem é 201, contato radar, via saída São Bruno, fuga para nível de voo 360. Via saída São Bruno, 201. Autorizado, salvo. Puxané 6201. Salvo 6201. Pastor 03, controle. Pastor 03, me escuta. Feito o anodesivo? É, fez um desvio aqui agora, mas tá voltando pra roda, Pastor 03. Olimpo 02 na Delta para cruzamento. Olimpo 02 autorizado, cruzamento da pista 028, prossegue hotel, estacionar parte militar, frequência livre. Olimpo de cruzamento, do Pátio Militar, frequência livre, Olimpo 02. Natália, 6201, executando desvio para o 180 por 20 milhas. 6201, autorizado desvio após volida. Pós-linha da 6201. Errado, chamei Aracaju, 120.3. Aracaju, 120.3, grato, boa noite. É. Oxenéia 6201 após o desvio autorizado da GEL. Pode vir da GEL, 6201. Errado, Salvador, boa noite, Azul 4206, se aproximando do ponto de espera da 1-0. Azul 4206, autorizado a linha e manter o 1-0. A linha mantém o 1-0, Azul 4206. Ano 966, desça para 2000 pés, o ajuste no 0-1-6, autorizado, afinal ele é sexual e repassabilizado. 2.906, repassar estabilizado, ele é sexual, por 966. 2.0 graus, 1.09. A linha decola, casa do 4.206. Chané 6201, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2235, alternado 251, na Xeré 6201. Azul 406, decolado 56, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, Azul 4206, obrigado e boa noite. Salvador Approach. Good evening, Azul 4206 Fuca. Departure passing, passing 1500. Azul 4206, radio contact, climb to flight level 350 via Puka departure. Climb to flight level 350 via Puka departure, Azul 4206. Azul 591, trazendo na ilha, colar pista na zero. Vento, 140 graus, 09. A linha é colar 2591. Nove meia meia, complete final X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2959, né mesmo? Azul, 4206, climb and maintain, flight level 270. Climb restricted level 370, Azul 4206. E 591, decolado 01, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, bom. 08, boa. Salvador, boa noite, Gono 966, faz o caminho de terra, trem baixo travado. Gono 966, boa noite, Augusto e altímetro 06, já avistado, pouso autorizado na pista 0, vento 140 graus, 109. Seguir pouso 10, Gono 966. Gono 869, visual, companhia na final. Sim, bom. Faz o pouso do tráfego, está autorizado na IMAT, pista 0, gol 1869. Faz companhia ali, mantém, 1869, 10. Azul 4206, call receiver center, frequency 125.45, if your neighbor 126.85. 12545, whatever 12685, this is 5206. Thank you and good night. Voo 1966, sala 04, livre, próxima à direita, Foxtrot, chame 219, boa noite. Sala Foxtrot, 219, voo 966. Controle azul, 2591, solicita desvio à esquerda para o Açul por 20 minutos. Azul 2591, autorizado, desvio após o Rio Coral. Após o desvio para o Coral, azul 2591. 1869, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-3-0, grau 08, nós. Lembra no 869 da Gol. Boa noite, 69, decolada 06, chame controle 90, decimal 8, move. 908 agora, agora no 869, boa noite. Boa noite, agora no 869, 1500 pés para 360, árvore elétrica. Boa noite, 869, contato radar. Suba para nível de voo 360, após 2000, vou direto ao árvore 1. Confirme a instrução para o Gol 869. Após 2000, autoriza a telefa, Gol 869. Então autorizou a 360, após 2000, direto a telefa, Gol 869. Torre Salvador, boa noite, Azul 2712, ponto espera da 110. Azul 2712, pista 10, autorizado a olhar e decolar, vento 130 graus, 089. Autorizado a decolar de 2712. Iniciando 2712. Change. Boa noite, obrigado. Sou em Salvador, boa noite, Azul 27, 12, decola mil pés na saída Conde, subindo 170. Azul 2712, contato radar, suba para nível de voo 170, autorizado direto Conde. 170, direto Conde 2712. Bruno 869, chame Recife, frequência 126.0, alterne 135.3. 260353, boa noite, 69, boa noite. Salvador, Azul 2712, solicita um desvio de direita pro 090, devido formação por 15 milhas. Azul 2712, autorizado desvio após Voiconde. Autorizado desvio após Conde, Azul 2712, graças. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6143. Chanel 6143, aciona identificação, via chegada Bonfa e desça para 4 mil pés. O ajuste no 0116. Ok, então, tem que pôr dessa bom, 4 pés, 0,5, Chanel 14. O 2591 autorizado direto Raíra. avião direto na ilha azul. Índia, 3897, autorizado. Ele é decolado pela 0, vento 130 graus, 079. Ali é cola nova 0, 3897. Controle azul 2591, solicita nível 200. Controle. Azul 2591, solicita nível 200. Sente, manter o nível de voo 200 do 2591. Para 200, 2591. É 3897,216, controle de Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Salvador, SAM 3897, boa noite, Sanvo 1. SAM 3897, contato radar na decolagem, saindo Sanvo 1, nível de voo 320. 320, SAM 3897. Alfa 2591 no controle? Prossiga. Time Centro Recife em 128 decimal 35, em caso de falha, 125 decimal 1. 2835, 251. Sobre 3897, desvio, proa 215 para evitar formação de aproximadamente 30 milhas. Gente, após desvio, décima navegação voando Leda, então 3897. Roger, Zero Zero, 3847. Boa noite, 645, boa noite. Altímetro 1096, autorizado a linha de colina 90, vento 140 graus, 062 nós. A linha fala da 10, 16, o voo 645. Channel 143, cancelado as instruções de altitude de velocidade, lista para 2.000 pés, registro no zero no meio, autorizado o procedimento, ILS, XOI, lista no zero, reporte estabilizado. Ok, cancelado as restrições, tanto de velocidade quanto de altitude, autorizado o ILS, XOI, conforme estabilizado a Channel 143. Para 2.000? Autorizado o dono, Channel 143. Direto do Namero 143. Controle Salvador Gol no 645. Boa noite. Gol no 645, contato radar na decolagem. Redução voando, transição LEDA, nível de voo 380. Voando, transição LEDA, nível de voo 380. 360, segunda-feira, confirma. 360, frente. 13897, chama o centro Recife em 128.35, alterna em 125.1. Recife 12835251, tá? 3897, boa noite.